Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, rotatividade, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Uma palavra na tua camiseta, o planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis, eternidades da semana. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa, é. O pop não poupa ninguém. Bye.